Cash Resto Zero. Um olhar sobre a política, a economia e as pessoas. Cash Resto Zero. A opinião na boa nova. Cash Resto Zero. Nas manhãs da rádio, à sexta-feira, depois das 8h45, com Vítor Neves. Apoio R6 Living. Tudo discute. Saiba mais em r6living.pt. Muito bom dia. Estamos a conferir o que vai acontecendo um pouco por todo o país e pelo mundo onde nos inserimos. É um olhar sobre a política, a economia e as pessoas que fazemos sexta-feira após sexta-feira, mesmo quando já temos as 9 da manhã à vista. E à vista está também o dia de amanhã. Este sábado é verdadeiramente um sábado em que Portugal se vê ao espelho. Portugal migrou de um slogan, vamos chamar-lhe assim, de Deus, Pátria e Família, para outro que se designava como, e que se designa como, Fátima, Futebol e Fado. E amanhã Portugal está mesmo aí com Fátima, Futebol e Fado. De resto, as coisas começam mesmo já hoje. De qualquer modo, amanhã é o dia grande de Fátima, a comemoração dos 100 anos, o centenário de Fátima, que fica marcado pela canonização de Francisco e Jacinta, de pastorinhos a santinhos, com milhões a acompanhar e mais de 1 milhão de pessoas fisicamente presentes em Fátima. Vai ser um dia que literalmente vai parar o país. Mas o país amanhã também é futebol. O Campeonato Nacional de Futebol desta época pode amanhã conhecer o campeão, caso o Benfica vença o Vitória de Guimarães, mesmo ao final da tarde. E amanhã é também dia de fado, que é como quem diz, de música. E curiosamente, o intérprete da canção portuguesa no Festival da Eurovisão chama-se Salvador. O que não deixa de ser claramente uma coincidência mítica neste dia de 13 de maio de 2017, que amanhã irá ter lugar. Vai ser realmente um sábado de Fátima, futebol e fado, que se espera um sábado intenso e que permita que todos e cada um de nós possamos ter um fim de semana inesquecível. Bom fim de semana. Cash Resto Zero. Um olhar sobre a política, a economia e as pessoas. Cash Resto Zero. A opinião na boa nova. Cash Resto Zero. Nas manhãs da rádio, à sexta-feira, depois das 8h45, com Vítor Neves. Apoio R6 Living. Tudo discute. Saiba mais em r6living.pt.